A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, compartilhamento do capítulo 26 do livro do Êxodo. Vamos direto à leitura e continuamos no tema do tabernáculo. E para o tabernáculo fará 10 cortinas internas, de linho fino, trançado, estofo azul, púrpura e carmesim. Nelas mandarás bordar com arte querubins. O comprimento de cada cortina será de 12 metros e 60 centímetros e de 1,80 metros a largura. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro agrupamento de cortinas internas. O mesmo farás na orla da cortina extrema do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo conjunto. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro com os quais prenderás as cortinas uma à outra. E o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 13,5 metros e a largura de 1,80 metros. As 11 cortinas serão exatamente de igual medida. Ajuntarás de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobrarás em duas partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro conjunto de cortinas e também 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna do outro agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e colocarás esses colchetes nas laçadas, a fim de unir a tenda como um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que restar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. Portanto, as 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado e o que sobrar será pendurado de um e de outro lado do tabernáculo a fim de cobri-lo. Farás também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingidas de vermelho e uma cobertura de couro fino por cima. Farás as armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação de tábua terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. Cada armação de tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as armações do tabernáculo. Disporás as armações de tábuas para o tabernáculo da seguinte maneira: 20 armações para o lado do Neguebe, para o sul. Farás 40 bases de prata debaixo das 20 armações de tábua, 2 bases para cada armação, um debaixo de cada encaixe. No outro lado do tabernáculo, do lado norte, haverá 20 armações de tábuas e 40 bases de prata, duas debaixo de cada armação, para o fundo do tabernáculo, seu lado ocidental. Para o mar, fará 6 armações de tábuas, e fará as outras 2 armações de tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. As armações de tábuas nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola, ambas serão assim. Serão, portanto, 8 armações de tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma armação e 2 debaixo de outra armação. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado do tabernáculo, e da mesma maneira, 5 travessas para as armações da parte de trás do tabernáculo, do lado ocidental para o mar. A travessa central esteja na metade das armações, atravessando-as de um extremo a outro. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no Monte Santo. Farás também um véu de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul celeste, roxo e carmesim. Mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubins. Tu o colocarás sobre outras 4 colunas de acácia, recobertas de ouro puro, munidas de ganchos, também de ouro, assentada sobre as 4 bases de prata, pendurarás o véu pelos colchetes e colocarás atrás do véu da Arca da Aliança. Esse véu separará o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca que contém o testemunho no lugar reservado ao santo dos santos. A mesa, porém, a porás do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Farás também para a entrada da tenda uma cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho, fino trançado, obra de arte de bordador. Para essa cortina, farás 5 colunas de acácia que recobrirás de ouro fino com seus colchetes, também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, por mais essa porção da palavra santíssima do Senhor. Meus queridos irmãos, eu compartilho com vocês nessa hora um breve resumo do capítulo 26 sobre a ordem para a construção do tabernáculo. O capítulo 26, irmãos, irmãs, demonstra com uma impressionante riqueza de detalhes outros elementos que fizeram parte da construção do tabernáculo. Fala sobre as cortinas, o linho, o estofo, suas cores e detalhes ornamentais. Trata do comprimento da cortina, a largura, as orlas e as laçadeiras, o número de colchetes de ouro com os quais as cortinas deveriam ser presas, fazendo com que todo o conjunto ornamental do tabernáculo passasse a ser uma unidade, como um todo. 11 cortinas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. O número, o comprimento, a largura, as laçadas, os colchetes nas laçadas, o bordado, ajuntando a tenda. Para que a tenda da presença, lembrem da ministração anterior, viesse a ser um todo. Peles de carneiro e as cores, uma coberta de peles finas, tudo realizado com madeira de acácia para as tábuas do tabernáculo, em sua posição vertical. O comprimento, a largura, os encaixes, as bases, a quantidade exata e posição ao sul, ao norte, ao ocidente, bem como as argolas e as travessas, tudo conforme o Senhor ordenou. A conclusão do capítulo revela sobre o véu o reposteiro e as colunas do tabernáculo. Quanto ao tema, irmãos e irmãs, as cores, o linho fino, retorcido, volto a dizer, o bordado dos querubins, as quatro colunas de madeira de acácia, com cobertura de ouro, colchetes de ouro sobre as quatro bases de prata. O véu fez a separação entre o santo lugar e o santíssimo, ou o santo dos santos. Todas as coisas foram colocadas onde o Senhor ordenou a Moisés, no tempo que Moisés passou com ele, em comunhão, durante 40 dias e 40 noites. No verso 36 e 37, temos a conclusão. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, a obra de bordador. Para esse reposteiro, farás cinco colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro. E para eles fundirás cinco bases de bronze. Fico imaginando você, ao ler esse texto na sua Bíblia, ao ouvir mais uma vez, agora, e imagino que você também esteja maravilhado, se leu pela primeira vez, ou pela décima, ou pela centésima, não importa, cada vez que nós passamos por esse texto, nós ficamos maravilhados com o cuidado de Deus para com o tabernáculo e como ele gastou todo um tempo relatando isso para Moisés, reproduzindo um pouco daquilo que é o santuário celestial. Digo um pouco porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam e andam segundo seus propósitos. E imagine só o que nós vamos sentir ao vermos o santuário celestial. Que momento sublime será, irmãos e irmãs, que maravilha será. Agora, quanto à aplicação para as nossas vidas, há centenas, mas eu vou destacar apenas algumas. Ficamos maravilhados, em primeiro lugar, extasiados com o cuidado do Senhor em cada detalhe do tabernáculo que ele mandou construir no deserto para sua comunhão com o povo de Israel, com cada detalhe, e de como deve ser, aí projetamos o santuário celestial. Então, em primeiro lugar, é impossível ler esse texto e não ficar maravilhado, extasiado com o cuidado do Senhor nessa construção do tabernáculo no deserto para com o povo de Israel, lugar onde iria manifestar sua glória, ia dar direção, diretrizes para o povo de Israel. Em meio ao deserto. Imagine só como será o santuário celestial. Em segundo lugar, o verdadeiro tabernáculo na terra ainda estava por vir. Esse momento foi um momento da construção do tabernáculo para Israel no deserto. Posteriormente, parte dessa beleza que nos deixa extasiado foi reproduzido no templo erguido por Salomão. Mas o verdadeiro tabernáculo na terra, irmãos, irmãs, ocorreu na presença do Senhor Jesus encarnado. Deus conosco. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Ele é a verdadeira habitação em meio a toda a humanidade. O lugar da manifestação plena da sua glória. E também na presença do Espírito Santo em nossos corações. Veja, o tabernáculo hoje foi erguido no seu coração, no seu espírito. O Espírito Santo habita em você e você passou a ser o tabernáculo da habitação do Espírito Santo. É motivo de nos dobrarmos nessa hora, nos quebrantarmos, chorarmos, sorrirmos e glorificarmos ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu para fazer das nossas vidas o lugar da sua habitação. E sabendo que Deus teve tanto cuidado para erguer o tabernáculo do deserto, tanto com relação à madeira, às cortinas, às cores, às laçadas, tudo que esse capítulo revela, nós imaginamos a importância que Deus dá para a nossa vida ao fazer de nós lugar da sua habitação. Portanto, o verdadeiro tabernáculo na terra ocorreu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi a habitação de Deus em Israel e a sua obra com alcance, a sua glória, a sua redenção, a sua vinda, vida, morte, paga os pecados de toda a humanidade que crer nele, a sua ressurreição, já manifesta a vida nova que há dentro do tabernáculo de todo aquele que nele crê. A sua fala com os discípulos nos mostra como o Espírito Santo anseia por falar conosco, por manifestar sua glória dentro de nós e através de nós. A sua ascensão nos leva a já imaginar o que será a ressurreição dos mortos por ocasião da volta do Senhor e o arrebatamento da igreja e depois o tabernáculo eterno. Aleluia. Então eu repito, em segundo lugar, o verdadeiro tabernáculo na terra ocorre na pessoa do Senhor Jesus encarnado, o Deus conosco, o Emmanuel, e na presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nosso espírito, para todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus e o aceitar como Senhor e Salvador. Por isso temos que caminhar, queridos, para a perfeição cristã. Não há outro lugar para ir, não há outro caminho a seguir, senão a busca dessa beleza do tabernáculo relatado aqui, a beleza suprema, a santidade suprema, o bem supremo em cada detalhe das nossas vidas, porque hoje nós somos a morada do Altíssimo e tudo em nós deve estar em absoluta conformidade com o que ele estabeleceu em sua palavra. Veja, o tabernáculo foi a exata expressão, o tabernáculo no deserto foi a exata expressão do que Deus disse a Moisés, o mediador entre Deus e Israel. E nós temos que ser a exata expressão daquilo que Deus ordenou em Jesus Cristo e na sua santíssima palavra, exatamente em conformidade com tudo que Jesus é, foi, é e sempre será, porque nós agora somos esse tabernáculo andando pelas ruas da nossa cidade, do nosso país e do mundo. Nós temos que andar em absoluta conformidade com o que ele estabeleceu em sua palavra. Para Moisés, ele falou com relação ao tabernáculo que devia ser construído no deserto para o seu relacionamento com o povo de Israel. Para Jesus, ele se revelou, ele é a própria palavra de Deus, que se fez encarnada e nos deu diretriz. E agora todo aquele que se propõe a aceitá-lo como Senhor e Salvador deve andar em absoluta conformidade com aquilo que ele é e diz. E onde nós encontramos isso, pastor? Nós encontramos na Sagrada Escritura. E ele nos revela a sua Sagrada Escritura, a sua palavra, cada detalhe dessa construção que está escrita na Escritura, ele revela ao nosso intelecto, à nossa razão, à nossa racionalidade. Ele revela também, juntamente com a nossa racionalidade, a nossa própria experiência pessoal com ele. Ele revela cada detalhe dessa construção, também pela tradição dos nossos pais apostólicos, revelou. E continua revelando por aquela pessoa que te conduziu a Jesus Cristo e que muitas vezes se tornou o seu discipulador, ou se ela só te conduziu a Jesus Cristo, só não, né? Porque é coisa grande demais. Eu digo, se ela fez o trabalho de um evangelista, por exemplo, numa pregação, mas outra pessoa passou a discipular você, você deve andar em conformidade com a palavra do Senhor, e essa palavra é revelada pelo seu discipulador. E Deus também não cansa de revelar-se a si mesmo através da sua obra em toda a criação, em toda a criação. Porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Bem, irmãos, irmãs, isso tudo a fim de que cada detalhe da arquitetura celestial e do desenho interior dessa arquitetura celeste seja reproduzida em nossas vidas, seja uma réplica. A imago Dei, a imagem de Deus. A semelhança de Deus. Nós hoje somos chamados a ser uma réplica. E devemos ser o mais próximos possíveis, o mais próximos possível da operação que Deus realizou ao longo de toda a história e, sobretudo, quando ele construiu o tabernáculo celeste. O mais próximo possível. Sede imitadores de Deus como filhos amados, nos diz a palavra. Nós devemos ser uma réplica desse tabernáculo, do deserto, do templo, da vida de Jesus, sobretudo, após a aliança que nós firmamos com Deus em Jesus Cristo. Também deve ser um apontamento para o santuário celestial da Jerusalém eterna, que descerá ataviada ao Cordeiro. Aleluia! É isso que nós somos chamados a ser. É isso que pode impactar alguém. É isso que pode deixar alguém maravilhado e querer também seguir a Deus. É isso que pode deixar alguém extasiado. Pode fazer com que ele deseje também fazer parte dessa beleza suprema. É isso. Por isso que eu insisto tanto que não adianta fazer parte de uma denominação tão somente. Isso é consequência. Você vai fazer parte de uma família, como havia as 12 tribos de Israel, então os 12 apóstolos também. Você é parte de um segmento desse povo. Esse segmento pode ser a Assembleia de Deus, pode ser a Igreja Batista, pode ser a Igreja Presbiteriana, pode ser a Igreja Luterana, pode ser o Brasil para Cristo. Aí você pode fazer parte de várias comunidades. Pode ser, hoje mais recente, a Igreja Bola de Neve. Quantos irmãos que estão nos ouvindo são da Bola de Neve e tantas outras. Mas não basta essa carteirinha. É preciso que você seja o reflexo da arquitetura celestial, do desenho de Deus, interno e externo, de nossas vidas, reproduzindo a vida, sendo imagem e semelhança da imagem e semelhança da vida de Jesus entre nós. Isso causa impacto. As outras coisas não causam nada. Se ele não for o primeiro, meu irmão, minha irmã, ele não é mais nada. Ele é o primeiro. Ele é o supremo bem. Ele é a suprema beleza. Em terceiro lugar, Deus revela o modelo para o próprio tabernáculo. Deus revelou o modelo para o próprio tabernáculo. O tabernáculo, a habitação santa de Deus, em meio ao seu povo. Sim, somos pecadores, ou fomos pecadores antes de sermos lavados pelo sangue de Jesus e ainda sujeitos ao acidente do pecado. Mas veja, depois de remidos pelo sangue de Jesus, o pecado não mais terá domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque estáis debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei. O pecado não terá mais domínio sobre vós, sobre nós. Por isso não é nem justo com Deus ficar dizendo que ainda somos um povo pecaminoso. Não, fomos. Coloque assim, nós fomos um povo pecaminoso, distanciado de Deus, desobediente a Deus, mas remidos pelo Cordeiro de Deus que foi imolado, a saber, Jesus Cristo, o próprio tabernáculo vivo que veio até nós e nos redimiu de todo o pecado. Agora nós somos justificados pela fé. E temos paz para com Deus. E se nós somos justificados pela fé, nós somos a cada dia santificados por Deus, glorificados por Deus. E essa santificação nos conduz a ser habitação de Deus, habitação da sua presença. Já não mais um povo pecaminoso, mas agora um povo redimido do pecado. Onde o pecado não tem mais domínio. Essa que é a grande mudança. Pecado agora tem que ser acidente, meu irmão. Se você nasceu de novo, pecado é acidente. É acidental. Aí você tem que entender um pouquinho a diferença entre essência e acidente. A essência que você tem hoje de justificado pela fé. Acidente é o que pode acontecer eventualmente, como os médicos dizem, um episódio que pode acontecer aqui ou acolá, e aí você confessa o seu pecado a Deus. E tendo confessado o seu pecado a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, porque ele sabe que nós não somos mais um povo pecaminoso, nós não somos mais dominados pelo pecado. Foi só um episódio, foi só uma particularidade, ainda porque não temos a totalidade da nossa vida glorificada. Portanto, somos a habitação santa de Deus em meio à história. Isso nos conduz a uma dupla função. Por um lado, nós somos chamados a representar a glória de Deus, manifestar a glória de Deus, anunciar a glória de Deus, a fim de que as pessoas possam ser protegidas, o povo possa ser protegido dos perigos de uma vida opressa, oprimida, de uma intrusão. De uma invasão, para ficar mais fácil para você, uma invasão desautorizada. Ou seja, uma invasão do mal. Por um lado é isso. Nós somos testemunhas dessa glória do Senhor. Nós manifestamos a glória do Senhor e anunciamos a palavra do Senhor, porque o tabernáculo tinha essa função. Para ajudar o povo de Israel lá no deserto, depois no templo, e Jesus veio para fazer isso definitivamente, para proteger o povo dos perigos de uma vida sem Deus, sujeita a uma invasão desautorizada. O lugar tem que estar todo protegido, a vida das pessoas tem que estar toda protegida, coberta, revestida da presença de Deus. Por outro lado, as cortinas dos santos dos santos, do santo lugar, até do pátio que ficava entre o povo de Israel e a presença de Deus. Ou seja, nós temos que ser uma reprodução desde o pátio, que era chamado pátio dos gentios, onde também ficavam as mulheres, isso naquele período, né, irmãos, irmãs? Desde o pátio até o lugar das ofertas, do holocausto, até o santo lugar, até o santíssimo, nós temos que representar isso. Quem representou isso plenamente? Jesus. Ele dá acesso para as pessoas terem plena comunhão com Deus. Ele rasga o véu que separava os seres humanos de Deus e só dava acesso ao sumo sacerdote. Agora não. Em Jesus Cristo, nós também já podemos ter livre acesso a Deus. Por um lado, nós temos que proteger. Por outro lado, a nossa vida é o próprio exemplo que as pessoas vão olhar para se aproximar do Senhor, e não há nada que as impeça, porque o Senhor Jesus já rasgou o véu que separava, e esse véu que separava o santíssimo lugar do povo, dando acesso só ao sumo sacerdote, hoje está livre. Esse acesso está livre para todo aquele que nele crê. Olhe a importância da minha vida, da sua vida. Olhe a importância da vida do cristão. Por um lado, ser uma testemunha de tal maneira que, com a sua intercessão, com a evangelização, nós possamos proteger a tudo aquele que quiser ser protegido. Por outro lado, nós somos como uma placa no trânsito, e nós dizemos qual é a diretriz, qual é o caminho, que é Jesus Cristo, para que a pessoa chegue à plena comunhão com Deus. Aleluia. Porque o tabernáculo provia um meio de aproximação do Senhor, providenciava um meio de aproximação do Senhor. Hoje nós somos esse meio de aproximação do Senhor. Então entendam, por isso que não adianta só ser de comunidade A ou B. Você tem que ser uma placa de trânsito dirigir, dizendo: olha, esse aqui é o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Daí tem outra placa logo em frente, você vai dizer: essa é a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E aí tem uma outra placa, um outro irmão, que vai dizer: esta é a vida. Quem é a vida? É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Desde o passado, irmãos e irmãs, desde o deserto, os adoradores entravam no átrio exterior para orar e para fazer sacrifícios. Os sacerdotes levavam as petições do povo até o lugar santo. E o sumo sacerdote levava uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, a própria representação da sala do trono do Todo-Poderoso em meio ao povo de Israel, lá no deserto. Volto a dizer, depois tem uma reprodução desse processo no templo, até que esse processo se fez totalmente realizado em Jesus Cristo. E hoje o Espírito Santo espera que nós sejamos imago Dei, imagem e semelhança de Deus, para que nós também possamos ajudar as pessoas a entrar até o Santíssimo, até o Santo dos Santos, e desfrutar da plena comunhão com Deus. Aleluia. Cada irmão e cada irmã pode ter acesso à sala do trono do Todo-Poderoso. Mas é preciso andar exatamente como Deus mandou, no desenho, no bordado da sua vida, nas cortinas, em cada parte do seu ser, tem que ser a exata expressão do que Deus orienta. Onde, pastor? Já disse, na palavra. Mediada por aqueles elementos, a razão, a experiência, o que nós aprendemos com os apóstolos também, na comunidade primitiva, e um caso ou outro em cada século. Pessoas que foram nos dando diretrizes. E chegou o evangelho até você e na criação. Lembre-se, a expiação de sangue que se fazia no deserto já foi feita, porque Jesus derramou o seu sangue para apresentá-la, para apresentá-lo ao Senhor. Você agora, por isso não pode se dizer mais que você é parte do povo pecaminoso. Isso é uma incorreção. Você é parte daqueles que têm o sangue de Jesus sobre a sua vida. Desde a saída do Egito, sobre o umbral das portas, lembram disso? E o sangue que foi derramado, que era derramado para os holocaustos, Jesus já derramou o seu sangue, a fim de que ele morrendo a nossa morte, nós possamos viver a sua vida para apresentá-lo, meu irmão, para apresentá-la, minha irmã, ao Senhor diante do propiciatório. Jesus é o propiciatório. Não obstante, o tabernáculo era um símbolo provisório e não a plena realidade de Deus habitando entre os homens. Simbolizava o templo celeste de Deus, como nós vemos em Hebreus. Hebreus é um livro maravilhoso para isso. Hebreus capítulo 8, de 1 a 6, Hebreus capítulo 9, de 1 a 5, prefigurava, tá bem? Mas eu estou fazendo aqui como se tivesse um hífen aqui. Prefigurava Deus habitando entre nós. Ora, quando isso se deu de modo cabal? Na vinda de Jesus. Aí já não era mais prefiguração. Aí já era a própria encarnação de Deus. O Filho de Deus se fez filho dos homens. E nos remiu e nos deu livre acesso a Deus. Mas é preciso tomar conta de cada parte desse santuário celeste onde habita o Espírito Santo. Estou concluindo, meus irmãos. Jesus Cristo é Deus habitando entre os homens e mulheres, a humanidade. Através da pessoa de Jesus Cristo, toda a humanidade pode encontrar-se com Deus, o Deus encarnado de João 1,14. Também, conforme eu já disse, a Epístola aos Hebreus, que deixa claro, o tabernáculo e seu ministério eram insuficientes em si mesmos. Era uma habitação provisória da glória de Deus. Hebreus 10, de 1 a 4. Antes eles representavam, e Deus deu essa ordenança, dessa maneira, para que ele se manifestasse no meio do povo de Israel, em meio ao povo de Israel. Antes eles utilizaram essa tenda, essa habitação, esse tabernáculo. Depois foi o templo, tentando reproduzir, levando a arca para dentro do templo. A arca que foi roubada, mas não vamos entrar nesses detalhes, depois recuperada. E ela é um mistério até hoje. Mas certamente a verdadeira e grande arca veio até nós há 2.000 anos atrás. E tem o nome de Jesus. E o Espírito Santo vai nos conduzir a Jesus, porque a Bíblia diz que ele vai nos conduzir a toda a verdade e vai nos fazer um santuário também. Seremos um tabernáculo, seremos uma habitação terrestre até que vivamos um novo céu e a nova terra, período escatológico, e aí faremos parte, já somos parte em certa medida, mas faremos parte plenamente, como um edifício espiritual de pedras vivas. Faremos parte plenamente do santuário eterno que é o próprio Senhor e que ele ergueu para manifestar o sumo bem, a suma beleza. Antes eles representavam dessa maneira como você está vendo e nós vamos continuar vendo. E isso tudo era mediado por obra sacerdotal, até que veio o sumo sacerdote das nossas ofensas e fez todo o ofício sacerdotal e também nos constituiu reino e sacerdócio para ele. Israel já tinha sido chamada para ser reino e sacerdote, sacerdócio. Não aproveitou de modo pleno, mas eu quero ser honesto com você. A igreja também não tem aproveitado de modo pleno tudo que Deus tem para dar para nós. Não só dar. Você não fica com a ideia, você pode ficar com a ideia de, ah, Deus vai me dar um monte de coisa, eu vou receber um monte de coisa. Sim, ele dá, ele provê, ele abençoa, sim, mas é muito mais do que isso. É fazer parte do corpo dele. É ser um com ele, assim como ele disse, eu e o Pai somos um. E ele rogou para que nós fôssemos um também, entre nós, para que o mundo possa crer. E nós somos o corpo dele. E como somos parte do corpo dele, nós temos que ser um com ele. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E a obra sacerdotal que antes era feita pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote, hoje nós realizamos como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas é preciso ser cristão. Para valer. Isso não significa que você não possa ter um equívoco em um momento acidental ou em outro momento, mas tem que ser acidental, meu irmão, minha irmã, e não essencial. Não de fundo, como nós dizemos, não de natureza. Não ontológico. Ou seja, não pode ser o seu ser que se desvia dele, que desobedece a ele, como lá no pecado original. O erro tem que ser acidental, cada vez mais acidental, porque você é fruto de uma obra do sumo sacerdote das nossas ofensas, Jesus Cristo, o Senhor, e agora o Espírito Santo continua operando em você o selo, o selo, o selo do seu poder, e ele continua santificando você para que você seja imagem e semelhança de Deus. Eu concluo com esse parágrafo da Bíblia de Genebra, pois você pode consultar a página 110, 111. O tabernáculo visava fornecer um lugar onde Deus pudesse habitar entre o seu povo. Hoje, nós somos esse lugar onde Deus quer habitar. O termo tabernáculo, algumas vezes, refere-se à tenda. incluindo o Santo Lugar e o Santo dos Santos, os quais eram cobertos com cortinas bordadas. E hoje o Senhor também quer que nós sejamos uma tenda. Tenda pode se mover. É levada de um lado para o outro, como uma barraca hoje em dia, tá bem? Só que essa aqui era especial. Linda, linda, linda. Incluindo o Santo Lugar e o Santo dos Santos. A plena comunhão com Deus. Coberto por cortinas bordadas. O Senhor quer nos dar toda a cobertura. Através da santidade. Até os anjos nos ajudam a dar cobertura. O Senhor nos dá toda a cobertura em todas as áreas da nossa vida para que nós sejamos essa tenda que inclui um santo lugar e que inclui o Santo dos Santos, ou seja, o lugar da plena manifestação do Deus vivo, cobertos pela santidade. Em outros lugares, porém, refere-se a um complexo inteiro, tabernáculo. Eu gosto de pensar nisso, porque os cristãos deixaram entrar pela porta do fundo uma ideia dicotômica, uma ideia que separa. Parece que só a nossa alma ou o nosso espírito é uma coisa boa e o nosso corpo não. A nossa história não. Isso não tem herança hebraica. Tem herança grega, que eu admiro muito no aspecto do pensamento, da lógica, mas nesse aspecto aqui não. Essa rejeição do corpo. Então, em todos os lugares do seu ser, seja a sua corporeidade, seja o seu sentimento, seja o seu intelecto, seja você em toda a inteireza, no seu complexo inteiro, tabernáculo, às vezes. Refere-se ao complexo inteiro, a tenda inteira, com tudo que fazia parte. Vamos pensar nisso? Que eu seja, que você seja um tabernáculo, de Deus, construído da maneira como Deus quer, com tudo que Ele quer, segundo a palavra dEle, segundo a vontade, na inteireza do nosso ser, incluindo. Tudo, tudo, tudo que ele criou. Desde da parte mais externa da nossa vida, desde o átrio mais externo até as cortinas, até o candelabro, até a mesa dos pães. Até o lugar da arca, aquela parte mais interior de você. Tudo seja para o louvor, honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe e que essa breve meditação inspire você, como está me inspirando agora. Estou saindo para trabalhar com líderes. Estamos nos preparando para, segundo a ordem da nossa igreja, segundo a orientação da nossa autoridade, que nós obedecemos com prazer, sempre foi assim, mesmo discordando, discordava internamente, pelejava pelas ideias que tinha, mas trabalhava sempre debaixo da autoridade, porque trabalhar contra a autoridade de modo obtuso significa um princípio de rebelião que se assemelha a Lúcifer. É um princípio luciferiano. Não seja obtuso nisso. Pelo contrário, aprenda a ser submisso em amor. Claro, dialogue, claro, lute pelas suas causas, claro, lute para tentar convencer todos e todas, do mais simples da sua comunidade até as mais altas lideranças da sua igreja. Muito bem, mas uma vez que tenha sido estabelecido, então, ore ao Senhor até que tudo se encaixe. E estou saindo e debaixo dessa ordem que vem de cima do presidente Ironilson, um abraço, e toda a liderança da nossa Igreja Nacional. Aliás, me lembro também de quem me introduziu nesse processo e mando um abraço especial ao pastor Zacarias, à pastora Ana, da Assembleia de Deus Madureira, no campo de Atibaia. Um abraço querido. E a todos os irmãos de Nazaré Paulista, aproveito para dizer, irmão Iguilão, irmã Ana também, toda a família ali, Kleber, querido, querido, as coisas acidentais que passam, elas. A frase já disse, elas passam. Então fique firme. Realize um ministério abençoado, Anderson, Pastor Anderson, Pastor Kleber. Como posso esquecer do Pastor Anderson, menino de ouro, que se permanecer no Senhor, será um verdadeiro, já é, e continuará sendo um tabernáculo maravilhoso. A Vilma. Grande expressão de amor, solidariedade, Inês, mas particularmente a Vilma, grande companheira, grande companheira. Todos os irmãos, eu não tenho como falar agora, da irmã Pedra a todos os bebês. Vou falar um aqui e vai mais uma hora. Nome a nome vai mais uma hora, então não dá. Mas um grande abraço a todos vocês. Todos mesmo que nos acolheram nos 4 primeiros anos de Assembleia. E agora na Assembleia também aqui, presidente Ironilson e todos que têm nos dado todo o apoio. Que Deus os abençoe poderosamente. Vocês são uma habitação do Espírito Santo, um tabernáculo andando por essas cidades, irmã Etelvina, e todos mais, todos. Me perdoem não falar o nome de todos, senão me estendo muito. Vou representar todos vocês falando da pastora Isabel, a matriarca. Pastora Isabel, um beijo de filho. Um abraço respeitoso e de reconhecimento que a irmã é um tabernáculo. Peço a alguém que transmita a ela. Que Deus abençoe a todos que têm ouvido. E que esses 3.800 seguidores desse processo no Brasil e fora do Brasil, desse projeto, experimentem dessa beleza e que as pessoas ao redor fiquem maravilhados e extasiados com a glória de Deus, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, e deem glória a Deus e aceitem a Jesus como Senhor e Salvador e se tornem também um tabernáculo do Deus vivo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação e a beleza de Cristo, do Espírito Santo, do Pai, em seu tabernáculo eterno e celeste, seja uma realidade para nós, para todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra.